Cessa aqui, Irmandade. Cezinha, visão da favela e agradecimentos. Tamo junto, guerreiro. Em primeiro lugar, a Deus, que tá guardando aí, ó. Meu pai, Serjão, e minha avó, Dolores. Estejam em paz. Dona Paulina, minha mãe. Meus irmãos, Ana Paula, Diego. Meus primos, Daliá, Reginaldo. Meu avô, Bené. Minha tia, Lina. Toda a família Cruz, lá da Zona Leste, Vila Formosa. Família DMN aí, todos, geral. KGB, P3, DJ KLJ. Happy Hood, salve Neguinho. Renato Neguinho, Renato Espeto. Tony C, salve Caracas. Jorge Louco, Zelma Tranças. Buca, Tchaca, tio Maurício. Meu irmão Alexandre aí, que descansa em paz. Irma, aê. Maquininha, trincou e moleque, demorou. Bira, família de Vier. Atento, Tivit, Meta. Johnny Real Hip Hop, Freitas Real Hip Hop, Cufa, Priscila da Cufa, Pródigos, Marcelo Gago, salve salve Carlinho Binas, descanse em paz moleque, Almir, Emerson, Pumba, Deise, Luana, toda a rapa do Bar da Brasil, daê, Tinha, Zuza, Henrique Wellington, dupla dinâmica, aê, Marden Jen, Vander do Ateliê, Alessandra, Mó Legal Produções, Tata, Yarida Fiel, e aí Cheira, Damásio, essas motoca aí, moleque, Ricardo John, Dudu, Ana Magrão, Flávio lá do 222, Kleber ao Cubo, firmeza mesmo as palavras, moleque. Salve Guinho, Rudá, Fábio Rogério, Paulo Brau, Alemão Outra Vida, Marcelinho Los Hombres, Opre, Bafa, André Bolonha, Favela da Arapuã, Favela do Espada, Favela ali do Terra Esperança, Grupo Outra Versão, salve mesmo, Luiz, Malandro, Companhia, agradecido mesmo, hein, rapaz. Aí, Glaucio, Patolino, Edilson Matheus, aí, se pá alguns não foram citados, porém jamais esquecidos, rapaz. Aí, um salve pra família agora, moro, rapaz? Muitos querem ou dizem ser, mas na realidade poucos são, lado a lado. Agradecendo aí, ó, os lado a lado a Deus também, moro, rapaz? Também um salve a todas as mães, aí as minas, um salve agradecimento aí, ó, firmeza mesmo, fazer parte direto ou diretamente da família, moro? Um salve a todos os leais aí que fazem parte e fortalece a família também. Osasco, Vila dos Remédios, salve! Teco, um dos fundadores da família aí, descansa em paz, moleque. Xuxinha, Tairone, Marcelinho Pequeno, Caveira, Fábio Pierce, Dadá, Batata, Binho, Goiabinha, Dedé, Paulinho Negão, Luizinho, Paulinho Mais Berry e Portugal, Galego, Juliano, Ratão, Renatinho, Zóia Mosec, Jandão, Juquiri, Biguá, Pereira, Neto, Zé do Dog, Vavá, Marcelzinho, Juninho da Moto, Tatu, Fofo, Febem, Zé do Coco, Batidão, Adalto, Choco, Dudu, Sandrinho, Ed, Andy, Wendel, Belchior, Jardim Mutinga, Osasco representa. Um salve pros guerreiros do Morro Aê, Nenê MK, Japa, Touro, Wilson Magrelo, Adão, Billy, Bigão, Catatal, Bea Bicudo. Um salve aí, ó, os meninos que deixaram saudade aí, ó, tá ligado? Não só no Mutinga como no Dávila, Neguinho, Alanzinha, de Carlos, Nego Fubá, João da Lata, Zói Gordo e Pleiba, morô, Jardim Dávila, Hugo, Zói Neguinho, Melo, Coquinho, Misa, Tatu, Criolo, Celzinho da Menk, aí morô, Helena Maria, salve Vargão, sem palavra, negou, é nóis, Geleia, Diego, Adelmo, Galego, Kaká, Irã, Negri, CI, Léo, e aí, Novo Osasco, como é que tá, como é que tá? Salve Filipinho, Rafinha, Ricardinho Vareta, Lilão, salve São Remo, aí Cacau, Bachovski, da Lua e os Gêmeos, e Capão Redondo, Edivaldinho, Zome, Felipe, Kiko, salve, salve aí, ó, família quem sabe samba, Negro Rico, e aí, ó, a todos os irmãos aí, ó, que estão desprovidos da sua liberdade em reclusão social, o barato é o básico do bang. Gino, visão da favela agradece, primeiramente a Deus, a minha mãe, Dona Maria, amo a senhora, ao meu pai, Pedro, aos meus irmãos, Beto, Carlos e Marcos, Vaina, Elisângela e Elisânia, aos meus sobrinhos, todos, amo vocês, a minha esposa, Ana Cristina, e meu filho que tá chegando, até depois do final vou amar vocês. Salve, Juca, Pica-Pau, Marta, Marisa, Conceição, Miúda, Nata, Lua, tamo junto no rolê, vagabundo. Salve, Tom, Jacaré, D, Fabiano, Guilherme, Emerson, Xingue, Thiago, Everton, Wellington e Maguila. Salve, Alfredo, Cláudia, William, Diego, Renato, Miguel, Gildão, Christian, Eduardo, Evandro, Domingos, Souza, Ramalho, Luiz Souza, Regis. E aí, Holanda, é nóis! Bola 7 em memória. Salve, Dona Judite, Marilene, Roberta, Elaine, Cida, Lucilene, Berna, Carlão e Pedrinho. Salve, Jardim Dávila, Japonês, Sandrinho, James, Johnny, Zoinho, Juno, Ariel, Alisson e Prim. Mary, Lado a Lado, Josi, Jardim Roberto, Cabelo, Percussão. Trincou na missão, certo, rapaz? Evaí, Black Music, Adriano, Edmilson, Renato, Dico. Salve, irmão Rubens, agradeço pelo apoio, firmeza total. Neve Nevada agradece em primeiro lugar a Deus, Todo-Poderoso que nos guia. Salve, minha mãe Marinês, mãe, te amo. Aos meus irmãos, aos meus sobrinhos, muito amor. Patrícia, minha esposa, Maria Laura, minha filha. Um presente maravilhoso que Deus me deu. Eu represento e apresento Vando, Rafael, Duinho, Vaguinho, Sandro do Cavaco, Tia Naí, Tio Beto, Vitão, Marcelão, Alexandre, Black Music, Denis, Dilke, Kiel, Ciel, Juliano, Ana Lúcia, Gordinho, Dico, Clóvis, Coca, Gerson Skatista, Johnny, André, Plínio, Zampa, Binho, Dingos, Cuba, Nego William, Meire, Paulão, Moringa, Aparecido, Fubá, Califórnia, Nego Itaquera, salve! Aos Gêmeos da Leste, Beto e Kaká, muita paz! Aos que fizeram história, Natanael Valêncio, Cal, Douglas, Gugu, Di, Marcinho, Danilo e ao meu filho, que estejam todos com Deus, muita paz! As Quebrada, Parque Cocaia, Casa Verde, Praça da Matriz, Arthur Alvim, Itaquera, Parque Olímpico Mogi das Cruzes, Mangaló, Pirituba, Perus, Santana do Parnaíba, Perequê, Piracicaba, Itapevi, Morro Doce, Colinas da Anhanguera, Pindamonhangaba, Jardim Paulista em Pedreira, Barra Mansa, no Rio de Janeiro, muita paz. DJ Cris, Visão da Favela, agradeço primeiramente ao nosso Pai Celestial por mais esta caminhada. Agradeço também a três mulheres guerreiras que eu conheci e tive a satisfação de viver com elas lado a lado na minha vida. A minha mãe, Dona Tiana, guerreira. A minha sogra, Dona Cida. A minha esposa, Suzana, preta, é nós até o final. Vinícius e Vitor, meus filhos, minha vida. Meu pai, Gerson, minhas irmãs, Tatiana e Priscila. Meus avós, seu Júlio e Dona Belinha. Meus tios, tias, primos e primas. E agora, rapaziada da Quebrada, salve! E aí, Paulo César, Cleusa, Piolho, Kena, Baixo, Marcinho, Godói, JK, Gilmar, Miriam, Thiago, Débora, Rodrigo, Neidão. E aí, Neidão? Crespo, Casa de Caboclo, é nóis, vagabundo, tamo junto. Léo Cunha, Casa 1, e aí, rapaz? Pezão, Choque, Totó, lado 2-2. Adolfo, Mariola, lá do outro lado da muralha, é nóis, vagabundo. Zumba, Daniel, Marcela, Flávia, Marli, Rafael, Lucas, Lelê, Tata Pretinha. E aí, neguinha, salve! Kevin, Douglinha, Cleia, Nice, Sara Araújo e Mãe Eva. Salve agora pros DJs, os manos que faz o risca-risca. Salve DJs, Nice, Fúria, Meião, Paul, Pudim, Da Mente, Piro do La Família, Robert, Rafael, Serginho, David, especialmente ao DJ da antiga, DJ Jair. Aí Jair, é proibido pisar na grama, vagabunda. E um salve pras Quebradas, Jardim Marieta, Vila dos Remédios, Vila Airosa, Vila São José, Roxidale, Mutinga, Dávila Menque, Baronesa, Helena Maria, Piratininga, Morro Doce, Morro do Socó, Sol Nascente e Açucará. É nóis, paz, saúde e prosperidade, firmão.